الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com Habib e Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo. Allahumma amin. Bom, irmãos, continuamos com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E agora nós estamos no sétimo ano da Hégira. O ano 7 da Hégira ocorre dois grandes acontecimentos na história do Islã. Um deles é a Batalha de Mu'tah e a outra é a Batalha de Khaybar. A aula de hoje, inshallah, vai girar em torno de quatro partes. A primeira parte a gente vai falar da Umrah. Lembra quando a gente falou da peregrinação na aula passada? Que foi acordada no acordo de Hudaybiyah? No acordo de Hudaybiyah ficou estipulado que os muçulmanos não fariam a Umrah, ou seja, a peregrinação menor, naquele ano, mas sim no outro ano. Então a gente vai ver o que aconteceu na Umrah. O segundo ponto que a gente vai falar hoje é sobre a conversão ao Islã de Khalid ibn Walid e Amr ibn al-As, que eram os dois dos maiores companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Terceira parte, a gente vai falar das cartas do profeta sallallahu alaihi wa sallam dirigidas aos reis do mundo. E por último, a gente vai falar da Batalha de Mu'tah. Vamos conversar já direto com a peregrinação menor, com a Umrah. O que aconteceu? Passou um ano completo desde o acordo de Hudaybiyah. E isso era no ano 6 da Hégira. Então, ano 7, os muçulmanos já poderiam fazer a Umrah, a peregrinação menor. Segundo o pacto de Hudaybiyah, os muçulmanos não fariam no ano 6, mas sim no ano 7 da Hégira, e voltariam. A condição era que eles fossem para Mecca e ficassem 3 dias em Mecca somente e que entrassem sem armas. Essa era a condição para eles poderem fazer a Umrah. Então, passou um ano, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou que todos os companheiros que haviam assistido o pacto de Hudaybiyah voltarem com ele para fazer a Umrah. Mas por que os mesmos companheiros? Porque essas pessoas haviam regressado no ano passado, né, com um estado de ânimo muito baixo, porque foram obrigados a voltar sem cumprir com a Umrah. Então por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam quis recuperar o orgulho deles e o ânimo deles. E então, em meio a isso, foi revelado um seguinte versículo do Corão. Em verdade, Allah confirmou a visão de seu mensageiro. Se Allah quiser, entrareis tranquilo e sem temor na sagrada mesquita. Uns com os cabelos raspados, outros com os cabelos cortados, sem medo. Então, isso, quando foi revelado esse versículo, deu mais confiança ainda para o Sahaba, que entenderam que, inshallah, eles entrariam em Mecca para fazer a Umrah. Outros companheiros partiram com o mensageiro de Allah. 2.000 pessoas, entre homens e mulheres. Viram como sempre, como a gente sempre falou desde o começo da nossa aula sobre a biografia, sempre a mulher está junto com os homens, em todas as situações. Em toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a mulher sempre está presente. As mulheres naquela época não se sentiam marginalizadas nem excluídas, de forma alguma. Partiram junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam levou junto com ele a sua espada e se adiantou na frente das 2.000 pessoas com 100 cavaleiros. Liderados por um sahaba chamado Muhammad ibn Maslama. Então Abu Bakr chegou até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e perguntou: ó mensageiro de Allah, a condição deles não era que não entrássemos armados? O profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: sim, Abu Bakr, não entrarei com armamento, mas tenho uma traição por parte deles, e por isso trouxe as armas e as deixarei fora de Mecca. Se nos atacarem ou quererem guerra, então nos defenderemos. Então vejam a prudência do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele não era ingênuo e tomou todas as precauções necessárias. Porque mesmo havendo um acordo, o acordo de Hudaybiyah, não havia segurança. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam, junto com seus companheiros, chegou perto de Mecca e soube que os espiões de Quraysh estavam vigiando o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os companheiros, então o profeta sallallahu alaihi wa sallam se jantou junto com os cavaleiros, como se estivessem mandando uma mensagem para Quraysh. Não inventem de pensar em uma traição. Então Quraysh já começou a se preocupar com aqueles cavaleiros e mandou Suhail ibn Amr, que era Suhail ibn Amr, o mesmo que tinha feito o acordo com o profeta sallallahu alaihi wa sallam no ano passado. Mandou Suhail ibn Amr e o Suhail chegou até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse: ó Muhammad, não convocamos como condição que não entrarias com armamento? O profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: não entrarei em Mecca com armamento. Ao escutar a resposta, Suhail não perguntou mais nada, porque entendeu a mensagem. Viu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha vindo com esses cavaleiros somente para trazer confiança e para mostrar para Quraysh que ele não deveria trair o acordo. Então, Suhail, mesmo não tendo perguntado nada, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: só te conhecemos como cumpridor de promessas e fidedigno. Imaginem, Suhail ibn Amr era inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam, não era muçulmano. E ele testemunhou, dizendo: só te conhecemos como cumpridor de promessas e fidedigno. Irmãos, desde a primeira aula que começamos falando da biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, alguma vez o profeta enganou? Alguma vez ele traiu? Alguma vez ele mentiu? Nunca. Nunca. Inclusive, seu inimigo, Suhail ibn Amr, reconheceu isso, dizendo: só te conhecemos como cumpridor de promessas e fidedigno. Então, aquele que quer seguir a trajetória do profeta sallallahu alaihi wasallam e imitar o profeta sallallahu alaihi wasallam, pode com certeza triunfar sem enganar, sem trair e sem mentir. Então, Quraysh entendeu a mensagem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu que Quraysh havia entendido a mensagem, ordenou aos cavaleiros que voltassem e saíssem para fora de Meca e entrou com seus companheiros em Meca para fazer a umra. Entre os companheiros que estavam junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam estava Abdullah ibn Rawaha. Esse nome eu quero que vocês gravem: Abdullah ibn Rawaha. A gente vai falar muito dele nessa aula. Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha entrou junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam e, ao entrar, ele começou a dizer uma poesia. E a poesia mais ou menos dizia isso: abram, ó incrédulos, os caminhos para ele. Abram, pois está em vosso profeta todo bem. E continuou com o seu poema até que ele disse: ó Senhor meu, eu creio em tudo que o profeta nos prometeu, pois com a sua entrada, a mesma verdade eu vi. Ou seja, foi confirmado que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dito para eles que eles iriam fazer a umra. Umar ibn Khattab, quando viu Abdullah ibn Rawaha dizendo uma poesia na hora que estava entrando em Meca, disse: ibn Rawaha, o que estão fazendo? Recitas poesia enquanto estamos diante do mensageiro de Allah, levando a vestimenta do Islam. Vestimenta de Islam é a vestimenta para fazer a peregrinação. E no dia da entrada em Meca, depois de 7 anos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: deixe ele, ó Umar, por Allah, as palavras de Ibn Rawaha são mais dolorosas para Quraysh do que as feridas das flechas. Então, irmãos, às vezes a guerra verbal é muito melhor do que a guerra através das armas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em Meca, e quando o profeta, junto com os 2.000 sahaba, estava entrando em Meca para fazer a umra, Quraysh começou a sair da cidade para que o profeta pudesse ficar 3 dias completos. Para onde Quraysh ia? Quraysh, todos os homens, mulheres e crianças, subiram para as montanhas e ficaram nas montanhas enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em Meca. Só que muita gente queria ver o profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre os incrédulos, muita gente que não conhecia o profeta sallallahu alaihi wasallam queria ver o que aquele homem, o profeta sallallahu alaihi wasallam, iria fazer junto com os sahaba. O que ele iria fazer com 2.000 sahaba ali dentro? Então, o que aconteceu? Abu Sufyan, Ikrima e Safwan, que eram os líderes de Quraysh, temeram que as pessoas de Quraysh admirassem o aspecto do profeta junto com seus companheiros. Então, o que eles fizeram? Divulgaram para toda Quraysh um boato de que os muçulmanos sofriam de uma contagiosa doença na pele, e nas suas mãos e nos seus braços. E também que estavam muito fracos e que por isso não podiam nem sequer se mexer. Esse foi o boato que os líderes de Quraysh espalharam em Quraysh para que as pessoas não se aproximassem do profeta dele sarrado. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Ele soube desse boato e disse para o sahaba: que Allah cubra com a sua misericórdia a quem faça ostentação hoje diante deles de sua força física. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou ao sahaba que mostrasse o máximo a sua força física. Ou seja, não se trata só de fazer uma peregrinação e cumprir com os atos de adoração, mas também de mostrar para o Quraysh quão forte e sadios eram os muçulmanos. Mas como eles iam fazer isso? O profeta ordenou que os homens... Vocês sabem como é que é a vestimenta de Ihram? Ihram são duas toalhas brancas que os homens vestem para fazer a peregrinação. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que os homens, ao fazer o tawaf, ou seja, as voltas em volta da Kaaba, descobrissem o ombro e o braço direito. Que colocasse a toalha de forma que o ombro e o braço direito tivessem descoberto. E além disso, ordenou ao sahaba que nas 3 primeiras voltas fizessem as 3 voltas correndo, mas de forma ordenada, não correndo um passando do outro, mas de forma ordenada. Nas 3 primeiras voltas, correndo e com o braço direito descoberto. Não dizia com o rumor que os muçulmanos tinham uma contagiosa doença na pele? e que eles estavam debilitados? Então veja, imaginem 2.000 indivíduos a pé, fazendo as voltas em torno da Kaaba, fazendo as três primeiras voltas correndo, e de forma que ninguém ultrapassasse o outro, e todos com o ombro direito e o braço direito descoberto. Viram, subhanallah, a política do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Viram como eles combinaram os atos de adoração com a força. Dessa forma, Quraysh, as pessoas que queriam ver o profeta se atraíram mais ainda. Depois da conquista em Mecca, só em questão de curiosidade, depois da conquista em Mecca, 2 anos mais tarde, o profeta, quando foi fazer o Hajj, cumpriu o mesmo ritual. Descobriu o braço direito e as três primeiras voltas correndo. Então, Amr ibn Khattab perguntou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam por que ele estava repetindo, já que agora não tinha mais nenhum boato dos muçulmanos, contra os muçulmanos. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: Omar, essa é a minha sunna até o dia do juízo. E por isso, até hoje, nós cumprimos com esse ritual exatamente dessa maneira, reunindo a adoração com a força e dignidade. Então, os muçulmanos entraram em Mecca, cumpriram com a umra e passaram 3 dias em Mecca. Os líderes de Quraysh enviaram um homem deles, chamado Al-Huwaisid ibn Abdul-Uzza, com uma mensagem, dizendo o seguinte para o profeta: já passaram 3 dias, saia imediatamente na nossa terra. Essa foi a mensagem que mandaram para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: vocês aceitam um convite para comida? Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o homem estava mandando o profeta sair de Mecca. O profeta sallallahu alaihi wa sallam convidando os kufars, os incrédulos, para virem comer junto com os muçulmanos. Olhem como o profeta sallallahu alaihi wa sallam desejava sempre unir as pessoas e nunca separar, mesmo dos incrédulos. Então, Al-Huwaisid disse para o profeta: não necessitamos da tua comida, saia da nossa terra. Então, quando Sa'd ibn Ubada al-Ansari, que era um companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam de Medina, escutou a resposta de Al-Huwaisid, disse: não é tua esta terra, nem dos teus pais, é do mensageiro de Allah, e não sairá daqui senão com dignidade. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para Sa'd, sorrindo, e disse: ó Sa'd, não ofendas a quem veio de visita aos nossos lares. E disse para Al-Huwaisid: faremos o que vocês quiserem. Eu acordei com vocês e saí de Mecca depois de 3 dias. Então se dirigiu para os muçulmanos e disse: ó muçulmanos, não deixem que o sol desse dia se ponha sem que todos tenham partido. E com efeito, antes do pôr do sol, os dois mil sahaba estavam fora de Mecca sem atrasar um minuto sequer. Viram como o profeta sallallahu alaihi wa sallam jamais traiu. Combinaram 3 dias? Muito bem, 3 dias não estávamos fora de Mecca. Ao sair, aconteceu uma coisa muito bela. O profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou uma carta a uma pessoa que havia causado muitos danos aos muçulmanos, mas que na verdade não tinha sentimentos ruins no coração, mas era uma pessoa que amava a vida militar. Quem era esse homem? Esse homem era Khalid ibn Walid. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mandou uma carta onde dizia o seguinte para Khalid: demoraste muito, Khalid. Alguém como tu pode ignorar a verdade do Islã, tendo uma mente como a tua? E enviou essa carta para Khalid ibn Walid, junto com Al-Walid ibn Walid, que era irmão de Khalid e que era muçulmano. Então Al-Walid foi até Khalid e disse: nunca vi nada mais estranho que a tua demora em abraçar o Islã, tendo uma mente como a tua. E o mensageiro de Allah perguntou sobre ti e disse: onde está Khalid? E por que se atrasou? Por Allah, que se viesse até nós, o favoreceríamos sobre os outros. Isso porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia e estimava as habilidades e as forças de Khalid. Khalid era, até hoje, é considerado um dos maiores estrategistas militares da história. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam mandou essa carta para Khalid, e Khalid conta: comoveu muito meu coração saber que o mensageiro de Allah perguntou por mim. Incrédulo! Mas comoveu ele saber que o mensageiro de Allah tinha perguntado por ele. Então Khalid leu a carta e disse: passei toda a noite pensando, e quando dormi, sonhei que saía de uma terra muito estreita para outra verde e extensa, ou seja, o Islã. Disse: decidi sair para encontrá-lo. Encontrou o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E me perguntei quem eu poderia levar comigo ao encontro ao mensageiro de Allah. Imaginem, ele acabou de abraçar o Islã, não faz nem alguns minutos, já queria puxar alguém para ir junto com ele para o Islã. Subhanallah. E assim passando, encontrei Safwan ibn Umayyah, Então ele disse: venha comigo ao mensageiro de Allah. Respondeu: o quê? Mensageiro de quem? Disse: o mensageiro de Allah. Juro por Allah que já fomos vencidos. E não nos resta nada a fazer depois do acordo de Hudaybiyah. Mas Safwan ficou furioso. E disse que não. Negou e ficou furioso. Então Khalid disse a si mesmo: é um homem cujo pai morreu na batalha de Badr, por isso que ele não quer vir. Então Khalid sai contando. E dirigia a Ikrimah ibn Abi Jahl, que tampouco aceitou. Então disse a mim mesmo: ah, seu pai morreu também na batalha de Badr, então não tem jeito. Então fui até Osman ibn Talha. Osman ibn Talha era o que tinha chaves da Kaaba. Era a pessoa que tinha chaves da Kaaba. Mas disse a mim mesmo, Khalid contando, é um homem cujo quatro irmãos morreram na batalha de Uhud. Por isso eu não vou nem falar com ele. Aí depois eu pensei, o que eu vou perder em perguntar para ele? Fui e perguntei a ele e disse. E ele me disse: ó, Khalid, por Allah que estou pensando em fazer o mesmo. E irei contigo. Subhanallah. No caminho, antes de chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, eles se encontraram com outra pessoa. Que era outra pessoa? Amir ibn al-As. Esses três homens que a gente está falando, Khalid ibn Walid, Uthman ibn Talha e Amir ibn al-As, são os três homens que eram a força de Mecca. A maior força de Mecca estava nesses homens. Um deles era o responsável por guardar a chave da Kaaba. Então, só que antes de a gente continuar, o que aconteceu com o Amir? Amir ibn al-As encontrou eles no caminho. O que tinha acontecido com Amir? Por que ele estava indo junto com eles para o Islã? Depois do pacto de Hudaybiyah, o que aconteceu? Amir ibn al-As disse para si mesmo: acabou a tribo de Quraysh. E seguramente Muhammad triunfará. Então deixarei esse país e me refugiarei no reino de Najash, que era o Najash Negus, rei Negus. Então o rei Negus era o velho amigo de Amir ibn al-As. Lembram da história dele? Quando os muçulmanos haviam buscado refúgio na terra de Najash, do rei Negus, Amir havia seguido os muçulmanos e pediu para Najash que não dessem refúgio aos muçulmanos. E agora tudo havia mudado. Em questão de 10 anos, agora ele era quem buscava refúgio. Amir chegou até Najash, rei Negus, e disse... Najash, quando viu Amir, disse: bem-vindo, seja amigo. Mas no mesmo momento entrou quem? Amir ibn Umayyah, que era um dos sahabas do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que ele estava fazendo? Estava trazendo uma carta do profeta sallallahu alaihi wasallam para o rei Negus. Amir ibn al-As, quando viu o sahaba do profeta sallallahu alaihi wasallam, se enfureceu e disse: ó, rei, deixe-me matar esse homem. Esse é mensageiro do meu inimigo. Deixe-me cortar a sua cabeça. Najash ficou enfurecido e disse: queres matar o mensageiro do mensageiro de Allah? Então Amir ibn al-As olhou assustado para Najash e disse: ó, rei, e ele é mensageiro de Allah? E ele respondeu, Najash respondeu: sim, e por Allah que eu sigo a sua religião. Então Amir exclamou: deixei a minha terra buscando refúgio no rei de Najash, e aqui descubro que ele é seguidor da religião do mensageiro de Allah. Subhanallah. Então Najash, rei Negus, disse: ó, Amir, obedeça-me e siga a ele. Me promete entrar no Islã? Imagine um rei com tanta humildade, tão cheio de fé, fazendo da'wah, divulgação do Islã, para Amir ibn al-As. Então Amir aceitou, prometeu para Najash que iria abraçar o Islã. Então foi aí que ele se encontrou com Khalid ibn Walid e Uthman ibn Talha e foi para Medina junto com eles ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. O povo de Medina nunca sentiu tanta alegria por algo depois da chegada do mensageiro de Allah como a que sentiu no dia em que esses três abraçaram o Islã. Esses três elevaram a posição do Islã. Khalid chegou em Medina e cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta, quando viu Khalid ibn Walid, sorriu e disse: aproxime-se e sente, ó Khalid. Então Khalid disse: testemunha que não há divindade além de Allah e que tu és o mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou as mãos para os céus e disse: ó Senhor, perdoa Khalid por todo o seu passado. Então se aproximou quem? Amir ibn al-As. E disse ao profeta: ó mensageiro de Allah, estenda a sua mão para que eu te prometa lealdade. Não, só um minutinho. Alô. Mensageiro de Allah, estenda a sua mão para que eu te prometa lealdade. Então o profeta estendeu a sua mão e Amir retirou a sua. Então o profeta olhou para ele e disse: o que houve? Então Amiel respondeu: tenho uma condição. O profeta disse: que condição é essa, Amiel? Amiel disse: que Allah me perdoe por todo o meu passado. Subhanallah. Veja, irmãos, a perseverança do Sahaba, dos que tinham acabado de se converter ao Islã e conseguir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Amiel ibn Aas: não sabes que o Islã apaga todo o passado? Ou seja, perdoa todo o passado. Então Amir ibn Aas prometeu lealdade ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, e assim Khalid ibn Walid, Uthman ibn Talha e Amir ibn Aas abraçaram o Islam, e assim abraçou o Islam dois grandes militares, líderes militares, Khalid ibn Walid e Amir ibn Aas, e o portador das chaves da Kaaba. Acabou com o Quraysh. Subhanallah. Depois disso, o que aconteceu? O profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a escrever cartas aos reis do mundo, chamando-os a se converter ao Islam. Olha a posição que já estavam os muçulmanos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a mandar as cartas. De Muhammad, o mensageiro de Allah, a Heráclito, o grande imperador de Roma: converta-se ao Islã e estará salvo. Outra carta: de Muhammad, o mensageiro de Allah, a Mucaucas, o grandioso do Egito: converta-se ao Islã e estará salvo. Outra carta: de Muhammad, o mensageiro de Allah, a Negus, Negeshi, o grandioso da Abissínia: converta-se ao Islã e estará salvo. De Muhammad, o mensageiro de Allah, a Casrois, o grandioso da Pérsia: converta-se ao Islã e estará salvo. Então, imagina, o principal objetivo do profeta sallallahu alaihi wa sallam era fazer chegar a mensagem divina ao mundo inteiro. Depois do pacto de Hudaybiyah, a vida na Península Arábica ficou muito mais estável. Então a mensagem passou a se expandir pelo mundo inteiro. Observem como uma pequena cidade, Medina, se dirige a todo mundo, enviando cartas para os maiores reis do mundo. Imaginem. E esse diálogo com o mundo foi a principal causa da conquista de Meca mais tarde. Por quê? Porque Quraysh já admitia que Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, já não era um personagem conhecido a nível local, mas agora era conhecido internacionalmente e se tornou muito mais importante que Quraysh. Quando Heráclito, imperador de Roma, recebeu a carta do profeta sallallahu alaihi wa sallam, perguntou: há alguém aqui que seja do mesmo país desse homem? Então disseram para ele que havia uma caravana que passava por aqui e que pertencia à terra desse homem, ou seja, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então disse: tragam-me eles até aqui. E o dono da caravana quem era? Abu Sufyan, o líder de Quraysh. Heráclito colocou Abu Sufyan na sua frente e todo o resto da caravana atrás de Abu Sufyan, e disse aos companheiros de Abu Sufyan: se ele mentir, levantem as mãos para que eu saiba que ele está mentindo. E começou a perguntar para Abu Sufyan, maior inimigo do profeta sallallahu alaihi wa sallam: qual é a linhagem desse homem, se referindo ao profeta sallallahu alaihi wa sallam? Então Abu Sufyan já ficou espantado, se surpreendeu ao comprovar que o rei de Roma conhecia o profeta sallallahu alaihi wa sallam, sabia sobre o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então Abu Sufyan respondeu: é de idêntica linhagem ao nosso, a nossa. É uma boa linhagem, ou seja, uma família boa, uma família importante. Heráclito perguntou: ele engana? Não. Mente? Não. O número de seus companheiros diminui ou aumenta? Abu Sufyan disse: aumenta. Então o que ele ordena? Abu Sufyan disse: ele lhes ordena a sinceridade, a purificação, manter os vínculos familiares e a oração. Então Heráclito disse: se é como tu dizes, então ele herdará essa terra que está abaixo dos meus pés. Quando a coisa chegou a esse ponto, Abu Sufyan se virou e disse aos seus companheiros: Muhammad alcançou uma imensa posição. Heráclito, o imperador de Roma, lhe teme. Juro por Allah que ele será mais destacado que nós. Então, subhanallah, irmãos. Isso quem está falando era o maior inimigo do profeta naquela época, o líder de Quraysh. E foi ele que nos contou essa história, mais tarde, quando ele se converteu ao Islã, depois da conquista de Meca. Bom, quantas cartas o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou? Ao total, foram 14 cartas, a 14 monarcas. Todas em um só dia. Os companheiros disseram: ó, mensageiro de Allah, os monarcas não vão conhecer, reconhecer a carta sem um selo. O profeta não tinha nenhum selo até então. Então os sahaba elaboraram um selo do profeta sallallahu alaihi wa sallam, onde dizia: Muhammad Rasulullah, Muhammad o mensageiro de Allah. Aqui eu vou passar um site para vocês verem cópia de uma carta que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enviou a um dos reis. Essa carta que vocês vão ver aqui na foto é uma cópia idêntica de uma carta enviada pelo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a um dos reis. E no finalzinho vocês vão ver que tem uma coisinha redondinha embaixo, onde diz Muhammad Rasulullah, que é o selo do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como se fosse a assinatura do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. As cartas foram enviadas com 14 mensageiros. E cada um deles conhecia e dominava bem o idioma do país que ele estava indo. Imaginem, irmãos, Medina tinha pessoas conhecedoras de idiomas do mundo inteiro. Por quê? Porque o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam incentivava os companheiros a aprenderem as outras demais línguas para poder fazer a da'wa. E isso que a gente precisa hoje também. Aprender diversas línguas para poder passar o Islam para todo mundo. Uma vez o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam chamou um sahaba chamado Zaid ibn Thabit e disse: vá e aprenda a língua dos judeus e não volte até que tenhas dominado bem o idioma. Então Zaid conta: então fui e aprendi em 18 dias. 18 dias e voltei. O profeta me perguntou: aprendeu? Eu disse sim. Então perguntou: pode escrever uma carta em hebreu? Eu disse sim, posso, ó, mensageiro de Allah. E assim comecei a escrever. 18 dias ele já sabia, tinha aprendido toda a língua dos judeus. Então, viram o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez? Medina tinha de tudo. Não carecia de talentos, nem de habilidades. É uma pequena cidade, mas rica em todos os sentidos. O que nós precisamos hoje para a nossa umma, para a nossa nação, são pessoas religiosas, mas que tenham habilidades em diferentes áreas, para assim a gente conseguir o surgimento da umma. Só desse jeito a gente vai conseguir. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enviou Yahya ibn al-Kalabi ao Heráclis. E Yahya tinha, que era um sahaba, tinha uma bela presença. Enviou Omar ibn al-Umayya, foi enviado a Negus na Abissínia. E foram enviados 14 mensageiros. E quando a carta chegou a Tassóis, o rei da Pérsia, ele leu a carta, e a carta dizia no início: de Muhammad, o mensageiro de Allah, a Castróis, o grandioso da Pérsia. Mas como o rei persa era um estúpido, ele disse: esse servo coloca seu nome diante do meu, se referindo ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, e rasgou a carta sem ler o resto. Então a notícia chegou ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, e o profeta disse: Allah destruirá sua monarquia. E se cumpriu exatamente o que ele disse. Castróis mandou uma carta para uma pessoa chamada Bazan. Bazan era governante do Iêmen. E o Iêmen, naquela época, dependia do reino de Castróis. E disse para Bazan: manda dois dos teus homens para que me tragam esse homem, ou seja, se referindo ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, para que eu lhe dê uma lição. Então Bazan, representante do Castróis no Iêmen, enviou dois dos seus homens para trazer o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. No dia que eles chegaram perante o profeta sorriu e disse para eles: regressem ao vosso senhor, se referindo a Bazan, e digam-lhe que o meu senhor matou o vosso senhor. Então, subhanallah, o filho de Castróis tinha assassinado o pai. O filho de Castróis tinha assassinado o pai. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam informou a esses homens antes mesmo que Bazan soubesse. Subhanallah. Então, então Bazan, quando soube disso, quando chegaram os homens e falaram para Bazan o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha dito, ele disse: juro por Allah que acabei de saber disso. E foi assim que aconteceu exatamente. Testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Então Bazan se converteu ao Islam e junto dele todo o povo do Iêmen. Subhanallah. Bom, irmãos, então vamos entrar agora onde? Vamos entrar na batalha de Mu'tah. O que aconteceu nessa batalha? Por que houve essa batalha? Ocorre, como a gente viu, o mensageiro de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, enviou 14 mensageiros com 14 cartas. E todos esses mensageiros regressaram em paz, exceto um, que correu um grave problema com ele. Esse homem, esse sahaba, o nome dele era Al-Haris ibn Umair al-Asbi. Ele foi enviado com uma carta ao povo de Rassafina, que eram pessoas da tribo de Rassan. Quem são esses Rassafina? Quem eram esses homens? Quem era essa tribo? Os Rassafina, eles formavam um estado nas fronteiras de Sham. Onde é que fica Sham? Hoje seria os países Palestina, Síria, Jordânia e Líbano. Está em volta dessa região. Chama seria essa região. Então, era um estado, ou seja, a China tinha um estado nas fronteiras de Chama. Era um estado árabe, só que de religião cristã. A função desse estado era proteger os árabes, proteger os romanos dos árabes. E por isso ele estava na fronteira. Esse estado de Palestina era um estado muito rico e que possuía cerca de 100 a 200 mil guerreiros. Então, Al-Harith ibn Umayr al-Asli chegou com a carta do profeta sallallahu alaihi wasallam e foi recebido pelo irmão do monarca. O irmão do rei perguntou para Al-Harith: quem és? Al-Harith ibn Umayr disse: sou um mensageiro. E que trazes? Trago uma carta. Harith não quis revelar informações até que ele disse o homem indicado, que era o rei. Então o irmão do monarca começou a olhar para Harith e disse: és os companheiros de Muhammad? Harith respondeu: sim. Mas como ele soube? Como é que ele soube que Harith era um dos companheiros de Muhammad? Você não tinha falado nada. Como é que ele soube que ele era um dos sahabas do profeta sallallahu alaihi wasallam? Através da limpeza, da beleza e da inteligência dos sahabas. Irmãos, não é como as pessoas imaginam que os sahaba eram tudo maltrapilhos e que, como mostram nos filmes, até mesmo Risale, que mostra o sahaba na pior forma. Bem pelo contrário, irmãos. Os sahaba se destacavam pela higiene e pela boa aparência. Eram destacados entre todos os árabes, a ponto do irmão do monarca de Assassina reconhecer Al-Harith como companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam devido à sua bela aparência. Então não é como as pessoas acham que é. Acham que os sahabas eram tudo maltrapilhos. Bem pelo contrário. Os sahabas se destacavam na Península Arábica pela sua boa aparência. Quando Harith respondeu positivamente, o irmão do monarca matou Harith. Matou Harith ibn Umayr, o embaixador do profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então a notícia chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam numa quinta-feira de noite. Nós estamos agora entrando no oitavo ano da Hégira. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vamos fazer uma oração coletiva. Então todos os sahabas se dirigiram para a mesquita. Isso era depois da oração de Lasha, depois da oração da noite. E mesmo assim todos os sahabas se reuniram na mesquita. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em pé perante o sahaba e disse: vosso irmão Al-Harith ibn Umayr al-Asli foi assassinado. Quem crê em Allah no último dia, que se prepare amanhã, depois da oração de Fajr, depois da oração da manhã, para lutar contra os assassinos. Por que essa reação tão rápida e firme? Porque tudo pode se tolerar, exceto a traição. Era a vida do muçulmano. Além disso, tinha um outro motivo forte. Como vimos, o profeta sallallahu alaihi wasallam queria fazer o quê? Comunicar sua mensagem ao mundo. E estava conseguindo sem problemas, depois do pacto de Hudaybiyah. Mas com o assassinato de Harith ibn Umayr, se ele não tomasse uma posição firme, cada povo que ele mandasse um mensageiro ia fazer o mesmo com os mensageiros de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, se o profeta não tivesse uma reação firme, o caminho da mensagem seria afetado. E por isso ele tinha que atuar de uma forma rápida e decisiva, para que toda a Península Arábica sabia que não deveriam voltar a fazer isso, que o profeta sallallahu alaihi wasallam ia revidar a traição deles. Viram a claridade do objetivo? Desde o primeiro dia, não se interponham entre eu e as pessoas. Deixe-me divulgar a mensagem. Se vocês se interpusessem, se vocês se interpuserem entre eu e a mensagem e as pessoas, para que eu não consiga espalhar a mensagem, então haverá guerra. Porque o meu objetivo é passar a mensagem. Vejam o valor também da vida do muçulmano para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem crê em Allah no último dia, que se prepare amanhã, depois do Fajr, para lutar contra os assassinos. E efetivamente, no dia seguinte, depois da oração de Fajr, da oração da manhã, 3 mil muçulmanos estavam reunidos fora de Medina, prontos para lutar. Mas atenção, contra quem estavam indo lutar? Contra os assassinos. Quem eram os assassinos? A segunda maior potência mundial, porque eles eram apoiados pelos romanos. Além disso, a distância entre Medina e os assassinos é mais ou menos 1.000 quilômetros. Os assassinos seria a região da Jordânia hoje. Imaginem, 1.000 quilômetros. E além disso, os sahabas não estavam preparados. E o total do exército muçulmano era 3 mil pessoas, e todos saíram para a luta. Vejam a fé deles e o seu subirmandade. Todos estavam saindo pela causa de Allah e pela causa de um irmão muçulmano que foi assassinado. Então, depois da oração de Fajr, depois da oração da manhã, todos estavam reunidos fora de Medina. O profeta, quando chegou no horário, o horário da oração de sexta-feira, porque quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou com eles, era uma quinta-feira de noite, chegou a oração de sexta-feira, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para o exército: fiquem aqui e não saiam daqui, pois eu vou fazer a oração da sexta-feira e volto logo. Então, os sahabas que estavam no exército não podiam rezar com o profeta. Por quê? Porque teriam que sair o mais rápido possível. E não poderiam se atrasar nem uma hora sequer, para não desvalorizar o sangue do irmão muçulmano. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam cumpriu com a oração de sexta-feira e logo se reuniu com eles. Estavam todos prontos para sair. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a olhar o exército, 3 mil pessoas, irmãos. Olhando todo o exército, e de repente ele perguntou: onde está Abdullah ibn Rawaha? Eu não pedi para vocês gravarem esse nome, gravem esse nome. Abdullah ibn Rawaha. Onde está Abdullah ibn Rawaha? Então, os sahabas começaram a se olhar procurando ele e não encontraram ele. Um pouquinho depois aparece Abdullah ibn Rawaha. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para ele: onde estavam Abdullah ibn Rawaha? Ele respondeu: ó, mensageiro de Allah, queria ganhar mais recompensa, mais méritos. Então, rezei contigo a oração de sexta-feira e me incorporei ao exército. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o rosto do profeta ficou vermelho. E ele disse: não, e juro por Allah ibn Rawaha, que uma saída pela causa de Allah é melhor que a vida e que há nela. Sabe, ibn Rawaha, a diferença que há entre tu e os que te precederam, ou seja, entre tu e aqueles que ficaram? Então, Abdullah ibn Rawaha respondeu: a diferença está na minha saída, ao mensageiro de Allah. Então, o profeta disse: não, e juro por Allah, a diferença é como a distância que há entre os dois orientes e os dois ocidentes. Irmãos, sabem por que isso? Porque ele se atrasou com respeito à mensagem do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Eu quero que vocês imaginem o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo essas palavras para nós no dia do juízo: fulano, onde estavas? Fulano, onde estavas? O que fizeste com a mensagem? O que nós responderemos de novo? Abdullah ibn Rawaha chorou e disse: juro por Allah, que não encontro nada que compense a irritação do profeta sallallahu alaihi wasallam comigo, além do martírio pela causa de Allah. Irmãos, o que ele tinha feito? Ele não tinha feito nada, na verdade, nada de mal. Porque isso assim, você fez a oração de sexta-feira com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas por ele ter desobedecido ao profeta, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou com o rosto vermelho, bravo por essa atitude. Agora vejam as barbaridades que nós temos feito hoje, irmão. As barbaridades que os muçulmanos estão fazendo hoje. Como seria o rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam se visse isso? Há pessoas no dia do juízo que o profeta sallallahu alaihi wasallam dirá: distância, distância, afaste-se. Ou seja, não quero ver a tua cara. Não quero te ver. Devido à desobediência a Allah e à desobediência ao mensageiro de Allah. Vocês sabem por que Abdullah ibn Rawaha disse: juro por Allah que não encontro nada que compense a irritação do profeta comigo, além do martírio pela causa de Allah? Porque os pecados dele eram muito poucos. Então, quando uma pessoa tem poucos pecados e comete um erro, ele vê esse pecado como enorme. Já aquele que está acostumado com o pecado, mesmo o pecado sendo extremamente grave, ele vê como mais um. Isso aí não é importante. Então, logo o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou perante o exército e disse: o capitão do exército será Zayd ibn Harithah. Bom, peraí. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam não vai com eles? Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam não vai ir com ele. Mas por quê? Porque está doente? Ou porque... Qual é a idade do profeta até agora? 60 ou 61 anos. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam não vai com eles? Por causa da idade ou por causa que estava doente? Não. Para mostrar para o sahaba o seguinte: agora vocês são responsáveis pela mensagem, independentemente de mim. Não sou só eu responsável por ela, mas sim cada um de vocês. Irmãos, a mensagem agora está nas nossas mãos. E o que nós vamos fazer por ela? Que cada um de nós, dentro de sua área, planeje o que fazer pela mensagem. E jamais esqueçam de colocar como objetivo na vida fazer triunfar a mensagem de Allah, a mensagem do Islã. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o capitão do exército é Zayd ibn Harithah. Quem era Zayd ibn Harithah? Era um escravo. E ele era conhecido como filho do profeta sallallahu alaihi wasallam, filho adotivo. Lembra que a história dele? Quando ele havia se perdido, foi sequestrado no deserto e foi vendido por um escravo de Khadija, E no final o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou com ele. E no final ele acabou se criando junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta foi quem cuidou dele, desde os 8 anos de idade. Então ele era considerado como filho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele era o Zayd ibn Harithah, mas era um escravo. E disse: e se o matarem, então será Ja'far ibn Abu Talib. Ja'far ibn Abu Talib era irmão do Ali ibn Abu Talib, primo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele esteve 15 anos na Abissínia, acabava de chegar. E se o matarem, será Abdullah ibn Rawaha. E se o matarem, então escolham o que vocês quiserem. Mas observe o seguinte, irmãos. Dentro do exército, tem uma pessoa que está escutando o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem era essa pessoa? Uma pessoa que abraçou Islam há pouco tempo. Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid era o maior estrategista. E ele esperava ser nomeado como capitão, já que ele era o capitão de Quraysh. E ele queria ser nomeado, mas o profeta nem sequer falou o nome dele. E por último disse: se Abdullah ibn Rawaha morrer, escolha quem vocês quiserem. Mas por que que não falou? Por que que não chamou Khalid? Porque Khalid ainda era novo no Islam. Fazia só 4 meses que ele tinha abraçado o Islam. E primeiro, ele deveria ser paciente e pouco a pouco iria elevar a sua posição dentro do Islam. Mesma estratégia de educação do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam queria fazer com que Khalid primeiro se auto-educasse dentro do Islam para depois segurar a bandeira. Então, antes do exército partir, veio um homem judeu chamado Talha. Só uma observação: ainda havia um judeu em Medina. Aqueles que tinham sido expulsos e punidos, eles pertenciam somente às tribos judaicas que traíram os muçulmanos. Se não haviam traído, ainda permaneciam em Medina, ainda tinha judeus em Medina. Se não tinham traído o profeta, estavam lá. Então Talha conhecia muito bem a Torá e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: ó Abel Qasim, nós temos na Torá que se um profeta diz que o capitão de um exército será tal pessoa e que se morre, então lhe sucede outra, não quer dizer que a primeira pessoa vai morrer. Os profetas só dizem a verdade. Não é assim, Abel Qasim? Ou seja, o que ele quis dizer? O profeta disse: o capitão do exército será fulano. Se ele morrer, será fulano. Então, quer dizer que o primeiro vai morrer. É isso que ele disse. Sempre que o profeta fala isso, quer dizer que o primeiro vai morrer. O outro, quem ele mencionou antes, vai morrer. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam não respondeu. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em silêncio. Por que ele não respondeu? Porque às vezes é melhor não responder. Mas o que o judeu queria, na verdade, era esse silêncio do profeta. Para quê? Por o seguinte: o judeu foi até Zayd ibn Harith, o líder do capitão do exército. Foi até ele e disse: ó Zayd, vai e se despede da tua esposa, beija teus filhos e escreva teu testamento, porque não os verá a partir de hoje. E se os vires depois de hoje, então o teu profeta é mentiroso. Imaginem a situação. O que nós faríamos se estivéssemos no lugar de Zayd? Se nós tivéssemos a fé fraca, talvez a gente teria renunciado. Talvez tivesse: homem, estou mal, não vou poder ir para a batalha. Teria renunciado. Se nós tivéssemos a fé forte, no mínimo a gente pediria o quê? Alguns minutos para a gente poder se despedir da nossa família. Mas quem vocês acham que Zayd fez? Zayd imediatamente respondeu para o judeu: juro por Allah que ele é o mensageiro de Allah. O que ele tinha dito? Se os vires depois de hoje, então teu profeta é mentiroso. Então, a primeira coisa que Zayd disse: juro por Allah que ele é o mensageiro de Allah. E não voltarei, nem me despedirei da minha família, nem farei testamento, mas sim confiarei em Allah. Subhanallah, irmão. Essa é a fé. Esse é o efeito da fé no coração do muçulmano. Esse é o efeito da fé que preenche o coração. A fé em Allah, a fé em sua mensagem, em sua religião, em seu profeta. Isso fez com que ele desse essa resposta firme. Então o judeu deixou ele achando que ele tinha algum problema com a esposa, por isso que ele não queria voltar. Foi até Ja'far ibn Abu Talib. Ja'far não estava junto com Zayd, estava longe de Zayd, que é o segundo portador da bandeira. Foi até ele e disse: ó Ja'far, vai e se despede da sua esposa, beija teus filhos, escreva seu testamento, porque não os verá a partir de hoje. E se os vires depois de hoje, então teu profeta é mentiroso. Ja'far imediatamente respondeu: testemunho que ele é o mensageiro de Allah, e não voltarei, nem me despedirei da minha família, nem farei testamento, mas sim confiarei em Allah. Então Talha saiu mordendo os dedos de raiva. Subhanallah, mordendo os dedos de raiva. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Coran: Mas se perseverardes e temerdes a Allah, em nada vos prejudicarão as suas conspirações. Em nada vos vai prejudicar as conspirações dos incrédulos. Irmãos, se a nossa umma for uma umma verdadeiramente crente, nada das conspirações dos incrédulos não vai nos afetar. Porque Allah está na fala disso. Mas se perseverardes e temerdes a Allah, em nada vos prejudicarão as suas conspirações. Mas se a umma não for crente e não for firme na fé, facilmente eles poderão nos afetar. Porque nós teríamos perdido a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Chegou a hora do exército partir, e quem vai lá se despedir deles? As mulheres de Medina. As mulheres de Medina foram se despedir do exército. E todas diziam juntas, que Allah vos proteja, que Allah vos dê o triunfo, que Allah vos apoie, que Allah vos faça regressar virtuosos. O que nós dizemos quando alguém vai viajar? Que Allah vos faça regressar bem e com saúde. Mas o que elas disseram? Que Allah vos faça regressar virtuosos. Ou seja, não importava para as mulheres se os maridos delas e os filhos delas voltassem sem braço, sem perna, morrendo, não interessa. O importante é que eles voltassem mais virtuosos. Viram a firmeza da fé de ambos os lados, tanto dos homens como das mulheres. Mas Abdullah ibn Rawah olhava para as mulheres e respondia, quanto a mim, não quero que Allah me faça regressar. Por quê? Abdullah ibn Rawah queria morrer como mártir, porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia ficado bravo com ele. E seu rosto havia ficado vermelho. Ele não encontrava outra saída se não morrer mártir para que Allah perdoasse ele por isso. Será que o profeta sallallahu alaihi wa sallam está contente conosco? Ou vai ficar com o rosto vermelho devido às nossas obras? Vamos refletir sobre isso, irmãos. Nós transmitimos a mensagem, vivemos pela mensagem, seguimos os passos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Como está a nossa conduta moral? Como está a nossa educação? Que nos dirá o profeta sallallahu alaihi wa sallam no dia do juízo? Nos dirá distância e distância? Ou estará contente conosco e nos dará de beber do seu lado? Irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith, cada quinta-feira, as obras da minha nação são expostas perante mim. Ou seja, no túmulo dele são expostas as nossas ações. Quando são boas ações, louvo a Allah. E quando são más ações, peço perdão de Allah. Imaginem, irmãos, cada quinta-feira, as nossas ações, nome por nome, meu nome, teu nome, nome de cada um de nós aqui, são expostas ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. E ele está vendo as nossas ações. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala responde para ele as ações. Ele louva Allah ao ver as nossas boas ações. E pede perdão por nós quando vê as nossas más ações. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Como vocês gostariam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam visse as vossas ações? Sai o exército obrigado a recorrer uma distância de 1000 quilômetros. Chegaram numa terra chamada Mu'ta. De onde lhes vinham as informações sobre raça fina. Os raça fina souberam do exército muçulmano e prepararam também um exército. E quantas pessoas eram o exército muçulmano? 3 mil. 3 mil combatentes. E quanto era o exército dos raça fina? Vocês têm noção de quanto era o exército deles? O exército dos raça fina era nada mais, nada menos que 100 mil pessoas. 100 mil. Imaginem, irmão, 100 mil. Mas uma pequena observação. Os Rashashina sabiam que o exército muçulmano não temia a nada. Então pediram reforço ao rei de Roma. E foi enviado mais 100 mil. Agora imaginem. 3 mil muçulmanos contra 200 mil. E dentre esses 200 mil, 50 mil cavaleiros. Subhanallah. Olha a fé do Sahaba. Então, Zaid ibn Haritha, quando viu isso, que era o líder do exército, quando viu isso, parou o exército e disse, dê-me a vossa opinião. E no final chegaram a 3 opções. Quais eram as 3 opções que eles tinham? Primeira, voltar ao mensageiro de Allah e dizer para ele que são 200 mil pessoas. Mas aí eles pensaram, como a gente vai deixar o sangue do nosso irmão? E que diremos ao mensageiro de Allah? Diremos que abandonamos o seu assunto? Então desistiram dessa ideia. Segunda ideia, mandar uma mensagem para o mensageiro de Allah pedindo reforço. Mas acontece que eles não tinham reforço, eles eram os únicos muçulmanos combatentes, não tinha nenhum reforço. E a terceira opção era lutar. Mas como? Contra 200 mil? 3 mil contra 200 mil? Então Abdullah ibn Rawaha, lembra que eu falei para vocês gravarem o nome dele? Abdullah ibn Rawaha levantou e disse, ó, gente, o que temeis agora é a razão pela qual vocês saíram. Se referindo à morte como mártires. Nós saímos para isso. E juro por Allah, Não lutamos contra nossos inimigos por nosso número ou por quantidade, mas os combatemos por esta religião com a qual Allah nos honrou. Assim, pois, levantem e confiem em Allah. Então todo o exército levantou e disse: confiamos em Allah. Então, Abdullah ibn Talhah levantou todo o exército. Mas eles tinham que fazer um plano. Mas já dava eles irem lá e em 5 segundos eles acabarem com eles. Tinha que fazer um plano. Olha a inteligência do plano. Se eles lutassem contra os assassinos no deserto, certamente os 200 mil em alguns minutos teriam acabado com eles. Então qual era o plano? O plano era o seguinte: vamos buscar um povoado pequeno onde a gente possa se refugiar. Mas a condição é que esse povoado seja estreito e que seja protegido em ambos os lados com plantações. E atrás de nós estejam as habitações. Assim, os assassinos são obrigados a combater conosco de frente. Então os muçulmanos entraram em um povoado chamado Mota, que estava protegida de ambos os lados com plantações. Ou seja, não tinha como ultrapassar aquela região. E os muçulmanos fizeram uma fileira com 3 mil combatentes. Quando chegaram os assassinos com 200 mil, viram que os muçulmanos estavam protegidos dentro dentro do povoado. E não viram outra solução se não dividir esses 200 mil em grupos de 3 mil. Porque não tinha como lutar os 200 mil, porque o povoado era muito estreito. Então não viram outra solução se não dividir os 200 mil em grupinhos de 3 mil. Viram o plano? Eles acabavam com a estratégia dos assassinos. Só que tem um problema. O exército dos assassinos dividiu os 200 mil em vários grupos de 3 mil, que se revezavam. Não era sempre o mesmo grupo, sempre estavam se revezando. Já os muçulmanos não tinham revezamento, era sempre assim, sempre mesmo, os mesmos 3 mil. Imaginem, por exemplo, uma partida de futebol, claro que não tem comparação, mas imagine uma partida de futebol onde tem 11 jogadores que de hora em hora são substituídos por outros. E outra equipe, estão jogando contra outra equipe, que jogam continuamente sem serem substituídos. Como é que vão ser esses últimos 11 jogadores? Exaustos. Mas aqui vem a fé novamente. Veja o que a fé pode fazer. Começa a guerra entre os muçulmanos e os romanos, de assassinos. Quanto vocês acham que vai durar essa guerra? Quantas horas? Durou nada mais, nada menos que 6 dias consecutivos. 6 dias consecutivos. E ainda com a vitória dos muçulmanos. Subhanallah, 6 dias contra 200 mil. E vitória dos muçulmanos. Nesses 6 dias, morreram somente 12 muçulmanos. E do lado inimigo morreram 100. Imagine a determinação e a fé daqueles muçulmanos. Começa a batalha, que vai transcorrendo os dias, até chegar no 6º dia. 6º dia de batalha, o último dia de batalha. No 6º dia, Malik ibn Ghafila era o capitão do exército romano. Ele disse: vamos mudar o nosso plano. O problema do exército muçulmano está naquele que carrega a bandeira. Ou seja, se referindo a Zayd ibn Haritha. Se nós matarmos o que porta a bandeira, os demais vão fugir. Isso era o que ele achava. Ele não sabia do plano do profeta sallallahu alaihi wasallam, que já havia designado um outro sahaba para portar a bandeira. Recomeça a guerra no 6º dia. E todos os romanos começam a ir na direção de Zayd ibn Haritha. Todos eles em cima dele. Imaginem mais de 1000 pessoas atrás de uma única pessoa. Começaram a lançar flechas, lanças, tudo na direção de Zayd ibn Haritha. E mataram Zayd ibn Haritha. O sahaba conta: o corpo de Zayd ibn Haritha estava todo perfurado de tantas flechas. E juramos por Allah que ele nem sequer se moveu e caiu no mesmo lugar onde estava. Ou seja, ele não deu um passo para trás para seguir. Seguiu firme. Irmãos, eu não estou dizendo que isso deve acontecer com a gente. Mas nós devemos ser firmes e fortes pela mensagem. Viver pela mensagem. Sim, nós viremos para Zayd no dia do juízo. Quando ele nos mostrar o corpo dele todo perfurado pela causa de Allah, o que nós viremos? Ah, sim, eu também rezava 5 corações. Será que isso aí basta? Será que isso basta? Ainda mais a situação que a Umma está hoje. A Umma precisa de gente que trabalhe pela mensagem, irmão. Vamos ser essas pessoas. Vamos procurar ser essas pessoas. Enquanto isso, irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em Medina, dentro da mesquita, contando para as pessoas o que estava acontecendo na batalha naquele exato momento. Mas como? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah fez com que se elevasse à terra. E eu pude ver exatamente o que estava acontecendo na batalha. Imagine, o professor Wallace, você não estava vendo que o chefe... Imagine, o chefe vendo na televisão ao vivo. Só que milagres de Allah ficar na batalha. Eu estava vendo na batalha exatamente ao vivo o que estava acontecendo. E o povo de Medina sentado ouvindo. O profeta ia contando em detalhes o que estava acontecendo na batalha. Então o profeta disse, Zaid ibn Haritha pegou a bandeira. Estou vendo ele lutar. Zaid acaba de morrer. E estou vendo ele agora no paraíso. Subhanallah, mal tinha morrido e já estava no paraíso. Observem que Zaid, como a gente falou, era conhecido como Zaid ibn Muhammad. Zaid, filho de Muhammad. E era uma das pessoas mais queridas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque criou ele desde que ele tinha 8 anos. Portanto, não era fácil para o profeta a morte dele. Próximo a portar a bandeira, quem era? Ja'far ibn Abu Talib, primo do profeta e irmão de Ali ibn Abu Talib. Também era uma pessoa muito querida para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E era a pessoa que mais se parecia fisicamente com o profeta. Ja'far ibn Abu Talib era a pessoa que mais era parecida com o profeta. Ja'far pegou a bandeira e começou a receber todas as flechadas. Quando viu que todo mundo estava atacando ele, desceu do cavalo e começou a lutar com toda a valentia. Toda a valentia. Então veio um homem dos romanos e cortou o braço direito de Ja'far. E a bandeira estava caindo, então rapidamente Ja'far pegou a bandeira com a mão esquerda. Sim, sem fazer caso do seu braço que tinha sido cortado. Porque a bandeira do Islã era mais importante. A bandeira do Islã era mais importante. Então veio outro homem e cortou o braço esquerdo dele. Então ele abraçou a bandeira do Islã com seus ombros. Então veio outro homem e golpeou ele no abdômen. Abdullah ibn Omar conta. Vi no peito de Ja'far mais de 70 punhaladas. E virei ele de costas e não vi nenhuma punhalada. Ou seja, ele não deu volta. Ele não tentou fugir. Não deu um passo para trás. O profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina, na sua mesquita, contando ao vivo o que estava acontecendo. Ja'far ibn Abu Talib pegou a bandeira. Estou vendo ele lutar. Cortaram o braço direito. Seu braço direito. E ele pegou a bandeira com o braço esquerdo. Cortaram seu braço esquerdo. E ele pegou a bandeira com seus ombros. Mataram Ja'far. E agora eu vejo ele no paraíso com 2 asas de diamantes. E agora eu vejo passeando no paraíso e bebendo de seus rios e comendo de suas frutas. Os companheiros disseram, vimos o mensageiro de Allah chorar ao ponto de molhar a sua barba. Subhanallah. Tanto Zayd como Ja'far eram muito queridos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque ambos eram muito próximos ao profeta. Desde o início da mensagem. Irmãos, Ja'far ibn Abu Talib, nesse momento, está voando no paraíso e desfrutando seus frutos. Subhanallah. Com a morte de Ja'far, caiu a bandeira. Quem vai correr até ela? Quem era o terceiro? Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha. O profeta começou a explicar para o povo de Medina o que estava acontecendo. Ele disse, Ibn Rawaha pegou a bandeira, mas vacilou. Por que vacilou? Abdullah ibn Rawaha começou a ficar na dúvida se entrava ou não, se pegava a bandeira ou não. Porque os dois primeiros morreram. E o profeta disse, se morrer ibn Rawaha, escolha quem desejarem. Então era certo que ele ia morrer. Se ele pegasse a bandeira, ele ia morrer. Então imaginem, ele era Abdullah ibn Rawaha, irmãos. Ele tinha animado todo o exército para ir para a batalha. E agora, ele estava em dúvida. Talvez Allahu a'lam. De repente, essa tremida que ele deu foi devido a ter desobedecido ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Como será? Imagine, ele por ter desobedecido ao profeta sallallahu alaihi wasallam e ter rezado sexta-feira. Imagine, desobedeceu como? Indo rezar a oração sexta-feira. Essa foi a desobediência dele. E por isso ele tremeceu na hora de pegar a bandeira. Como vai ser o caso daqueles que ficam de braços cruzados sem fazer nada pelo Islã? Abdullah ibn Rawaha parou por alguns segundos, mas se auto-animou e começou a mencionar alguns versos de uma poesia para se armar-se de valentia. E entrou na batalha dizendo, juro, ó alma minha, que entrarás, por livre vontade ou obrigada. Por que te vejo fugindo do paraíso? Ó alma minha, se não te matarem, morrerás da mesma forma. A morte chegou, e o que desejaste encontraste. Se seguires a mesma sorte, ou seja, de Zayd e de Ja'far, estarás bem guiada. Então pegou a bandeira e olhou como se estivesse vendo o paraíso e disse, eu busco o paraíso em sua proximidade. que bom é e que fresca é sua bebida. Então nisso veio o primo de Abdullah ibn Rawaha. E disse para Abdullah ibn Rawaha, descansa um pouco. Toma esse pedaço, deu um pedaço de carne para Abdullah e disse, toma, senta ali um pouquinho e descansa um pouco. Afinal, fazia 6 dias lutando sem parar. Então ibn Rawaha pegou um pedaço de carne, comeu um pedaço e depois disse assim mesmo, que é isso, Abdullah ibn Rawaha? Ainda estás vivo? Ele dando para mim, para ele mesmo. Juro por Allah, deves estar com seus dois companheiros para que se cumpra o dito do seu profeta. Subhanallah, irmão, eu queria morrer como mártir para cumprir também com o dito do profeta, que se morresse, Abdullah ibn Rawaha, que exerce escolha quem quiser. Então, subhanallah, irmão. Então, Abdullah ibn Rawaha pegou a bandeira, entrou na batalha e começa a lutar até que morreu como mártir. E nesse momento, o profeta Salah não está em Medina, contando os fatos. Disse Abdullah ibn Rawaha pegou a bandeira. Estou vendo ele lutar pela causa de Allah. Mataram Abdullah ibn Rawaha. E agora eu vejo no paraíso. Subhanallah. Logo o profeta Salah não começou a contar para o povo de Medina a situação dos três do paraíso. Começou a dizer: estou vendo Zayd ibn Harithah sobre uma cama de ouro. Estou vendo Ja'far ibn Abu Talib ao seu lado sobre uma cama de ouro no paraíso. E estou vendo ao lado de ambos Abdullah ibn Rawaha sobre uma cama de ouro. Só que com umas diferenças. A cama de Abdullah ibn Rawaha está um pouco mais baixa em comparação às camas dos seus companheiros. Então ele perguntava, por que isso, o mensageiro de Allah? Ele respondeu, porque ele vacilou por um momento. Irmãos, por ele ter dado aquela parada, por um momento, a sua cama no paraíso foi mais baixa. Ou seja, o degrau dele no paraíso foi menor. Imaginem aqueles que não cumprem com as ordens de Allah para a cara. Imagina quem não reza. Imagina quem perde a oração. Imagina quem deixa as obrigações de Allah para a cara. Imagina quem deixa o hijab. Imagina quem não faz nada pela mensagem. Irmãos, não vamos parar. Não vamos parar por nenhum momento. Vamos correr na direção de Allah para a cara. E vamos cumprir com as ordens dele. Vejam o que eles sofreram pela mensagem. O que nós vamos sofrer com essas coisas? O que nós vamos sofrer para fazer a oração? O que nós vamos sofrer para usar o hijab? Irmãos, nada em comparação com o que eles sofreram. Então vamos ficar firmes, vamos nos orgulhar pelo Islã. O Islã é o nosso orgulho, nós temos que nos orgulhar pelo Islã. Então morrem os três homens e cai a bandeira. E como disse o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, se escolham quem vocês desejarem, né? Veio Sa'd ibn Akram, um dos companheiros do profeta que assistiu a batalha de Badr, pegou a bandeira e começou a chamar. Ó Aba Suleiman, ó Aba Suleiman. Quem é Aba Suleiman? Aba Suleiman é Khalid ibn Walid. Eles sabiam que ele era ameaçador da bandeira, mas no momento oportuno. Então Khalid ibn Walid veio e Sa'd disse, pega a bandeira. Então Sa'd disse para Khalid, pega a bandeira. Mas Khalid disse, ó Sa'd, tu merece mais do que eu essa bandeira. És um homem que participou da batalha de Badr, enquanto eu fui vosso inimigo nesse dia. Viu como deu certo a educação do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Fez com que ele ficasse mais humilde perante os muçulmanos. Então, sabe que se, Khalid, tu merece mais do que eu. Toma a bandeira. Então Khalid pegou a bandeira. Khalid conta. Juro por Allah, que no dia de Mu'tah, 9 espadas quebraram na minha mão. Para vocês terem uma ideia da intensidade da batalha. Depois de um dia inteiro de batalha, Khalid ibn Walid retirou seu exército, o reuniu e disse, essa batalha não vai terminar. Já fazia 6 dias que estavam lutando. E nós já vingamos a morte do nosso irmão. E cumprimos com a ordem do nosso profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Então os sahaba disseram, sim, mas o que pensas? O que devemos fazer? Então Khalid ibn Walid disse, veja que a melhor coisa a fazer é nos retirarmos. Vamos embora para Medina. Nós já cumprimos com o que o profeta pediu. Não adianta a gente ficar aqui, não vai acabar nunca. Então, nós cumprimos com o que a gente fez, com o que foi exigido pelo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, vamos retornar para Medina. Fizeram consulta entre eles e decidiram por maioria que eles iam se retirar. Então, Khalid disse, mas nós não podemos nos retirar. Porque se nós nos retirarmos e sairmos para o deserto, nos matarão. Lembra que estão protegidos em Mota. Então, Khalid disse, nós os retiraremos sem que eles o sigam. Mas como eles vão fazer isso? Olhem o plano espetacular de Khalid ibn Walid. O plano era acabar com a moral dos romanos assim, com uns 200 mil soldados. Mas como Khalid Ibn Ali vai fazer isso? Se trata do plano de retirada mais importante de toda a história. Mais importante de toda a história. Olha como eles mudaram o plano. Presta atenção no plano. O exército muçulmano está dividido em partes. Que parte? Tem uma parte da esquerda, ou seja, uma parte da direita, uma parte da esquerda, uma parte da dianteira e uma parte da retaguarda. Entenderam? O exército estava dividido assim, tinha um grupo de muçulmanos na direita, um grupo da esquerda, um grupo na dianteira e um grupo na retaguarda. O que, que eles vão fazer? O exército que estava na parte da direita vai para a parte da esquerda. E a esquerda para a direita. A parte dianteira vai para a retaguarda e a retaguarda vai para a dianteira. Além disso tudo, o exército todo vai se purificar e se limpar e vestir roupas novas. E todas as bandeiras vão ser mudadas de cores e de lemas. Ou seja, o que eles fizeram? Inventaram um novo exército. Isso porque os romanos que estavam combatendo, por exemplo, com o lado direito dos muçulmanos, já conheciam muito bem quem eram os muçulmanos do lado direito. Mas não conheciam quem eram os do lado esquerdo. Mudando a posição deles, eles iam achar que era um novo exército. Tinha vindo um novo exército para ajudar os muçulmanos. Então imagina os romanos pensando, vamos ter que começar tudo de novo. Fazia 6 dias que a gente está lutando contra 3 mil. Imagina eles com reforço ainda. Então, além disso tudo, tinha um outro plano. Além de mudar a posição de Sahaba, e vestirem novas roupas e mudarem as bandeiras para aparecer um novo exército, o que, que eles iam fazer? Khalid escolheu 300 cavaleiros. 300 cavaleiros dos muçulmanos. E eles colocou atrás do exército. Para que quando os dois exércitos, o exército muçulmano e o exército incrédulo, se enfrentassem na primeira luz do dia, esses 300 cavaleiros fizessem muito barulho com os cavalos e levantassem muita terra. E que esse barulho tinha que ser muito forte. Khalid disse, quanto mais terra vocês levantarem, maior vai ser a recompensa de Allah. Por que isso? Para os incrédulos pensarem que além do exército novo, ainda vinha caminho mais outro exército. Além disso, esses 300 não iam entrar de uma vez só. Khalid Ibn Walid dividiu esses 300 em 6 grupos de 50 cavaleiros. E o primeiro grupo vai entrar junto com o exército na batalha, primeira hora do exército, que o exército entrar na batalha, vai entrar junto com eles, todos gritando Allahu Akbar. E o Khalid disse, quanto mais vocês gritarem, maior vai ser a recompensa de Allah. Então imagine o que aconteceu com os romanos. Então um grupo atrás do outro, 6 grupos de 50. Né? O primeiro grupo entrou junto com o Khalid Ibn Walid, grita Allahu Akbar. E o segundo grupo, e o terceiro grupo, e o quarto grupo, o quinto grupo, o sexto grupo, todos gritando Allahu Akbar. Então, Khalid dirá, ó servos de Allah, confiem em Allah. Quando ele disser isso, todos os 6 grupos vão entrar e vão lutar. E quando Khalid disser, ó servos de Allah, regressem, um grupo atrás do outro vai se retirando. O sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro. Lado direito, lado esquerdo, retaguarda, dianteira, e assim vão embora para Madina. E sem ser perseguidos. Por quê? Porque eles aí, eles iriam achar que era uma emboscada. E achavam que tinha outro exército. Então, nesse momento o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava em Madina dizendo, quem pegou a bandeira agora foi uma das espadas de Allah. Ou seja, Khalid Ibn Walid, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam denominou ele como uma das espadas de Allah. E Allah lhe dará o triunfo através de suas mãos. Khalid, a partir daí, ficou conhecido como Saifullah, a espada de Allah. Então, no dia seguinte, fizeram o planejado. O exército inimigo ficou apavorado, achando que era um novo exército e que o outro antigo estava descansando. No final, quando o exército muçulmano, depois da estratégia, viu como eles fizeram, né? Vinha os 6 grupos de 50 cavaleiros, ficaram todos gritando Allahu Akbar. Então quando Khalid disse, ó servos de Allah, apoiem Allah, se confiem em Allah, todos os 6 grupos iam lutar. E quando Khalid dissesse, ó servos de Allah, regressem, cada grupo separadamente ia voltando. E assim voltavam para Madina. Quando os muçulmanos começaram a voltar para Madina, alguns romanos começaram a perseguir os muçulmanos, mas o capitão dos romanos chamou eles dizendo que não seguissem os muçulmanos, se tratava de uma emboscada. Então, no final, o exército dos muçulmanos estavam voltando para Medina e os romanos estavam lá esperando outro exército. E dessa forma, foi uma vitória evidente dos muçulmanos. Chegando em Medina, quem estava esperando o exército? As mulheres. As mulheres estavam esperando o exército. Mas sabe como as mulheres estavam esperando o exército? Estavam se preparando com pedras e terra para jogar no sarrafo. Mas por que isso? Sabendo que eram o marido delas e filhos delas, por que elas estavam querendo apedrejar eles? Quando eles chegaram, começaram a querer apedrejar eles, gritando: fugitivos, fugitivos. Achavam que eles tinham fugido. Não sabiam que aquilo era uma estratégia. Mas então chegou o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sorrindo e de braços abertos, dizendo: não são fugitivos, mas se retiraram vencedores, inshallah. E foi até Khalid ibn Walid e disse: ó Khalid, és uma das espadas de Allah, subhanallah. Quando entrou o exército em Medina, o profeta foi até a casa de Ja'far ibn Abu Talib. Ja'far ibn Abu Talib era aquele que morreu mártir e que teve seus braços cortados. Foi até a casa de Ja'far ibn Abu Talib e abraçou os filhos de Ja'far. Então o filho maior de Ja'far começou a chorar. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam começou a chorar junto com ele. E disse: ó filho, não chores, pois teu pai está agora voando com os anjos no céu. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pediu ao Sahaba que chamassem os filhos de Ja'far como filhos do homem de duas asas, como honra para eles. Então o profeta pegou os três filhos de Ja'far e disse para o Sahaba: quem adotaria os filhos de Ja'far? E nisso três Sahaba levantaram e disseram: eu, ó mensageiro de Allah. Conta-se que os três Sahaba que levantaram eram muito pobres, mas que queriam ter a honra de ficar com os filhos de Ja'far. Essa é a batalha de Mu'tah, irmãos. Por que aconteceu toda essa batalha? Porque se os muçulmanos não fizessem nada contra os assassinos, toda a Península Arábica teria feito o mesmo. Teriam matado os mensageiros do mensageiro de Allah. E assim, a divulgação da mensagem ficaria prejudicada. E tudo isso que ocorreu, e todos os sacrifícios, era pela mensagem do Islam. Quais são as lições que nós tiramos dessa aula? Viram a fé firme e forte do Sahaba? E das esposas do Sahaba? Temos que ter como meta atingir a fé deles. E para isso, vai exigir muito esforço da nossa parte. Viram Ibn Mawarra dizendo: ó alma minha, por que te vejo fugindo do paraíso? As lições que tiramos é: observem o poder da fé. E o que a fé é capaz de fazer. 3 mil muçulmanos lutaram contra 200 mil e venceram. Essa é a capacidade da fé. E a segunda lição, que é a lição que nós tiramos em todas as aulas: a mensagem do Islam é muito valorosa. Não vamos deixar a bandeira do Islam cair. Sahaba deram a vida deles para essa bandeira. Nós não podemos deixar essa bandeira cair. Wallahi, irmãos, seremos cobrados um dia dos vídeos se a gente deixar a bandeira do Islam cair. Na próxima aula, inshallah, a gente vai falar da batalha de Khaybar. E, alhamdulillah, Rabbil Alameen, nós estamos já quase no final da biografia. E, inshallah, mais algumas aulas a gente termina a biografia do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite nosso esforço. Vamos fazer um dua para encerrar nossa aula. Ya Allah, ó maior dos misericordiosos, para ti é todo louvor e todo agradecimento. Tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados, tenha misericórdia da nossa fraqueza. Guia-nos ao que tu amas e ao que te satisfaça conosco. Ya Allah, aceita nosso esforço e faça com que ele seja exclusivamente pela tua causa e pela tua satisfação. Guia-nos as melhores ações, a melhor conduta e a melhor recompensa. Facilite nossos assuntos tanto dessa vida como da outra. E permita que no dia do juízo estejamos dentre aqueles que não serão presos do temor nem da preocupação. Ya Allah, não há nem proteção nem salvação de ti a não ser em ti. Portanto, perdoa-nos pelas nossas faltas. E perdoa-nos pelo que cometemos no passado e pelo que cometeremos no futuro. Ya Rahman, permita que sejamos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. Ya Rahman, permita que sejamos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. E permita que ele seja contente conosco no dia do juízo. E dê-nos de beber no seu lago. E nos guie junto com os nossos familiares ao paraíso. Ya Allah, imploramos pelo paraíso e por tudo que nos aproxime dele. Imploramos a tua proteção contra os testes da vida e da outra. Contra os testes dessa vida e da outra. Do castigo do túmulo e do castigo do inferno. E da humilhação no dia em que estaremos perante ti. Com a tua misericórdia, ó maior dos misericordiosos. Amin, amin, amin. E que a paz de Deus seja Allah e seja o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.